Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não tema as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Eu estou guardado em ti, guardado. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno teme ao ouvir a tua voz. Não temo a sombra da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer. Não temo as ondas. Não temo as ondas da tempestade. Com a voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Portas se abrem, eu posso ir além. Diga, em ti não há limites. Em ti não há limites. Eu tudo.